quero ir no galinho de cada fã. Que me fortalece é de coração que faço o na minha som. Rima, no meu verso você dá o tom. Você me inspira na plateia quando bota a mão pra cima. Muda minha autoestima, estimula minha rima. Nessa jornada, uma breve pausa, quase desisti. Mas eu não paro, pois eu ganho força através de ti. Não vou desistir, sei que a gente pode ir mais além. Somos um na caminhada, enfrentando o que vem. Eu agradeço a todos os momentos compartilhados. Emoções, da pista pro palco, eu sei que é fato. Só de ouvir o som batendo na rádio tem seu valor. É pra fã ver que o que a gente escreve é com amor. Não é love song, mas é quase uma serenata. É uma dedicação pra quem nos acompanha na estrada. Pode ouvir bem baixinho, do jeito que você quer. Pois é vocês que mantêm, deixa de pé a nossa fé. A cada noite mal dormida, sei que teve seu preço. Por vocês estarem com o CNB, agradeço. És minha inspiração nessa canção. É no olhar e no carinho de cada fã que me fortalece. É de coração que faço o som. Na minha rima, no meu verso, você é o tom que me enobrece. Cada favela, cada vila, cada quebrada que eu passei, sem transporte, sem cachê, me humilhei, foi por você. Não me arrependo, eu tenho rap no coração. Cada fã que eu conquisto é satisfação. Muita emoção, o cara tá em cima do palco, fazendo rap, a rapa com a mão pro alto. Na humildade, com amor, hoje sou o que sou. Por isso eu agradeço e sempre dou valor. Cada momento, cada flash ficou registrado na pele, no papel e no CD autografado. E no MySpace, Orkut e MSN, acessa lá dos meus, vê se me entende. 1, 2, 3, 4, 5 mil, admirando meu trampo por todo o Brasil. Carrego o rap no meu peito tipo um talismã. Agradeço, saio fora e deixo um salve pros meus fãs. És minha inspiração nessa canção. É no olhar e no carinho de cada fã que me fortalece. É de coração que faço o som. As minhas rimas, nos meus versos, você dá um tom que me enobrece. Tchano novamente, família CNB. Já disse o poeta, pode estar vai onde o povo está. Por isso canta toda hora em qualquer lugar. Em cada show, em cada palco que eu te vejo, pra mim gritando, acenando e mandando beijo. Isso me fortalece, isso me enobrece, me ilumina, me incentiva e quando amanhece, eu tô aqui de novo, cantando pro meu povo. Se precisar é só chamar, estarei aqui de novo. Lembro quando um dia você me falou que queria expressar todo seu amor. E eu falei pra você que era coisa de louco, mas você não ouviu e tatuou no seu corpo. Que o amor que sentia era louco intensamente, tatuou no seu corpo o nome novamente. És minha inspiração nessa canção. Fenômeno negou, fenômeno negou. É de coração que faço o som. Fenômeno negou, fenômeno negou.